together, JoJo 2 minutes later. Pare de girar, propagandas, informações, pare de girar ideias, pare de girar conceitos, eu não preciso disso. Eu preciso sentar e tomar uma chuva, pare de girar códigos binários, tecnologia comercial. Não podemos fazer de mercadológica, a lógica me vem ao prover. Pare de girar, o caos de números irracionais. Dor louca na mente, louca, louca. Várias máquinas meu comandante, joga cola fora. Várias máquinas que depois trazerem um semáforo para eu beber. Várias máquinas, tira o fio da tomada, está trovejando. Eles veem o meu encontro subindo em mim. Pare de girar. Vou injetar a criação. Diante do morro de ricos geradores, diante do meu bairro no castelo. Por algo tentei avisar, mas eu colhi pela minha descoberta da tamanha aqui. Vamos injetar a criação. Pare de girar. Vamos impedir a compreensão. Seja provado que inventei. Diante desse mundo seque, vamos repetir os mesmos erros. Vamos saciar nossa ânsia, pedra e compulsiva. E se banhar no caos do cogumelo do futuro. Agora que era crise de coração.